Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição do Flutuar. Esta é a edição número 23 e nós estamos no dia 3 de dezembro de 2012. Esperamos que na próxima meia hora consigamos fazer a melhor companhia para todos aqueles que gostam da verdadeira música em flauta e também em todas as suas variantes. Esperemos que fiquem todos bem, que aproveitem ao máximo estes belos momentos, aqui sempre na companhia da Antena Web. El dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, así solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofetee la otra mejilla después que una garra me arrañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que su monstruo grande pisa fuerte toda la de la gente. Sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Thank you. Infelizmente é hora de vos dizer adeus, não sem antes dizer que ainda temos três músicas para apreciar desta meia hora de belas músicas em flauta. Esperemos que tenham todos uma boa semana e no próximo sábado estaremos aqui com toda certeza para vos fazer mais meia hora de boa companhia com os sons das flautas. Fiquem todos bem, sejam felizes e aproveitem ao máximo.